seja por um instante, todo amor que me faz viver. Na direção de Deus, nós caminhamos. Na direção de Deus, nós sempre andamos. Na direção de Deus, vamos outros levar. De mãos dadas no tempo pra caminhar. Na direção de Deus, eu quero entender o amor que salva. Eu quero alcançar meu irmão sem Deus. Também eu quero partilhar com o meu amigo a verdade que vem comigo, todo amor que me faz crescer. Na direção de Deus, nós caminhamos. Na direção de Deus, nós sempre andamos. Na direção de Deus, vamos outros levar. Direção de Deus, na direção.